Cousin Mother Earth for a time. Nove decoladas 46, chama controle em 119.35. Só 9829, copiou a torre. Salve, Salvador, total 9908. Dutch. 9908, tem que dar álcool, autorização para o barulho. Total 9908, autorizado 320 para Guarulhos, via Pezulu 10, bridge, a Pezulu 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, direto para Patiali Lima, após direto. Decola da pista 10, curva direita, saída da El Leda, após bridge, controle 119.35, torre 18.95, transponder 5074. Total 9908, autorizado no seu 320 para Guarulhos, via Upper Zulu 110, Upper Zulu 10, 30, após 30, Bravo Hotel Zulu, e depois conforme rota do plano de voo para passar em cima. Decola da 10, curva direita da El Leda 30, controle 1935. Torre 295, transponder 5071. Transponder 5074. 5074, transponder 9908. Correto, chame pronto para acionar. Chamará pronto, tá? Pega o chamamento 9908. Salve Salvador, Xané 6224 para o táxi com 98, 1h49, Salvador. Autonomia? 1h49. Cliente alternando Salvador. Autorizado táxi via Índia Alfa, ponto de espera 10. Oxané 6224. Índia Alfa, ponto de espera da 10, 6224. Salvador, boa noite, Xanar 6224. Ponte espera da 10, pronto. Xanar 6224, mantém ponte espera da 10. Mantém, 6224. O 6224, estou autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 1900 graus, 102. Autorizado a alinhar e decolar na 10, 6224. Iniciando 6224. Gente, 6224. Rodou Xané 6212, boa noite, passou Simba, baixou seu voo visual. Xané 6212, ajuste no 0 no 3, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ono, 2. Xanar 6212 está autorizado, pouso pista no 0, o vento 100 graus, 09 nós. Ele pouso 10062, 12 da 8. Xanar 6224, decolada 53, chama controle em 119.35. 1935, boa. 612, chama a sala em 121, décimo 9. 219, boa noite. Alto Salvador, Chané 62, 112, Livrão, boa noite. Boa noite, autorizado o táxi para o portão 09 do Pátio 1 na minha escuta, via Alfa e Juliette. Alfa Juliette, para o 9, sua escuta, boa noite, 6212. Salvador, total 9908 para pushback. Pátio 3, autorizado, chame pronto o táxi. Livre posicionamento, chamará para o táxi. em frente, segunda direita, Índia, ponto de espera no zero. Xaner 6312 está na escuta do Sol. O fiscal da Infraero está informando que o garfo, alguma coisa não foi conectada aí porque o técnico, alguém da sua empresa não chegou aí para fazer isso. Total 9908, é autorizado a alinhar e decolada, pista no zero, vento 1900 graus, 1919. Total 9908, decolada 08, chama controle em 119.35. Ramp 1935, obrigado, boa noite. 2 Salvador, muito boa noite, 3600 a 3.5 milhas de descente, estabilizado. 3600, ajuste no 0 no 3, já ponto baixar travado. Portanto, poderia confirmar o vento, cara? Onde a serra baixa travada está 3600. 3600 está autorizado pouso pista no zero, vento 1900 graus, 10 nós. Está livre o pouso pista 10, 3600. Mike, XC Charlie. Adiante. Autorização de reboque da posição 6 para pátio 3, posição 4. Mike, XC Charlie. Na sua escuta. Tendo baixado e checado, tá 3152. Gente, eu tô 3152, continue a aproximação, aguardando pista livre. Então, 3600, sala 24, livre à direita, chama sol em 121, no decimal 9. Direita 219, 3152, está autorizado pouso, pista no 0, o vento 1900 graus, 1 no nós. Livre pouso, pista no 0, está 3152. Bravo Azul 4107, na final vai estar travado. Azul 4107, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste altímetro no 0 no 3. Ativo, continua na aproximação 4107. Então, 3152 do solo 26, vai livrar a direita, chama a sola em 121 no 219. Vento 090 graus, 1-1-9. Pisado pouso, azul 4107. Portão 3600, autorizado, ingresso, portão 04. Autorizado, ingresso, portão 04, portão 3600. X-Ray Delta. X-Ray Delta na escuta. Mantenha a posição, e dê passagem ao Airbus da companhia em sentido contrário, lá no taxiway alto. Avista o tráfego? Positivo, aguardando o tráfego, vai estar à frente. Obrigado. X-Ray Delta, após o primeiro Airbus da companhia passar à sua frente, está reautorizado continuar no reboque até o pátio 3. Quatro 107, o solo 29, vai livrar direito, chama o solo em 121 no 219. Direita, solo 219, boa noite. Três 152, dê passagem ao Airbus da companhia, do seu lado esquerdo, ele está saindo aqui do pátio 1 e vai ingressar no pátio 3. Assim que o mesmo liberar sua entrada, está autorizado para o portão 06. Ok. Está Salvador, boa noite, azul 4107. Do táxi até a taxiway, através da taxiway Kilo, na minha escuta 4107. Sua escuta até através da taxiway Kilo 4107. 41107, reautorizado seguir o táxi na Alfa, observando a viatura do Bombeiros lá na frente. Ela vai ingressar na Alfa e vai seguir pela Juliette até o pátio 3. Ciente, o azul 407, observando a viatura, vai seguir o táxi com cautela até ingressar na Juliette, 407. Azul 41107, tem condições ainda, não, já ultrapassou, está com 6 quilos. Prossegue em frente, próximo à esquerda na Juliette e depois prossegue ao pátio 3, posição 07. Ativo, ingresso na Juliette para o pátio 3, posição é a 07. Ativo, 07. Oi Salvador, boa noite, Channel 6258, 3 milhas por externo, GLS 1-0. Funcionar 6258, ajuste altímetro no 0 no 3, continua em aproximação, reporta baixado, travado, aguardando pista livre. Pela aproximação, aguardando pista, Channel 6258. Gente, boa noite. Massola em 121, desce 9. 2 Salvador, 6250, baixou e travou, passou esse ano. Gente, você é 6258, o vento 080 graus, 099, está autorizado pouso, pista 10. Livre pouso, pista 10, Xenero 6258. Sou Juliette, posição 01 do PAT 1. Xené 6258, Solos 40, vai livrar direito, chama Solen 121, desce 19. Tá, 219, boa noite, Xené 6258. Olá Salvador, boa noite, Channel 6258, livrou na última, segura. Gente, livre táxi via Alfa Juliette, posição 07 do Pátio 1. Alfa Juliette pro 076258, obrigado. Salvador no 643, estabilizado, 2 milhas de certo. Voo no 643, 2 destino 013, reporte vai estar travado. Sente. Tá travado no 643. O gol no 643 está autorizado pouso, pista no zero, o vento 090 graus, 092. Ele pouso no zero no 643.